A Bíblia nos fala de homens que muito oraram e Deus respondeu. O crente que ora é forte, porque quando oramos, falamos com Deus. No ventre do peixe, nos mares, Jonas clamou e o Senhor atendeu. O peixe o deixou lá na praia, não pôde matar o servo de Deus. Clama e Deus te responde. Clama e Deus te responde. Seja qual for tua causa, clama e Deus te responde. E Deus te responde. Clama e Deus te responde. Seja qual for tua causa, clama e Deus te responde. A Bíblia nos fala de um homem a quem Deus dissera que ia morrer. E quando ele soube da nova, embora enfermo, começou a pedir que Deus não fizesse tal coisa, e 15 anos o Senhor lhe deu. A sua oração foi ouvida, seu grande clamor Deus atendeu. Clama e Deus te responde. Clama e Deus te responde. Seja qual for tua causa, clama e Deus te responde. Clama e Deus te responde. Clama e Deus te responde. Responde.